4-3-1, ¿está al control? 4-3-1, ¿está al control? 4-3-1, ¿está al control? 4-3-1, ¿está al control? 4-3-1, ¿está al Personal 74 autorizado, sinal de LS X-Way, pista 1-0, reporte, estabilizando, localizador. Autorizado ingresso para o principal com Antônio Mesmo, Lima, máquina Quebec, chame novamente. Sim, o utilizador do programa de licença para 4, Beck, quando vai levar o semáforo para a grama, para a grama. Boa noite, tá? 3-8-5, ponte espera pista 1-0. Tá 3-8-5, autorizado, Daniela, mantém pista 1-0. Ali mantém pista 1-0, tá? 3-8-5. Na minha 303, me fala Zona 1, ligue a pista, chame controle só no 21 décima 1. 3782, desça para 3.000 pés, ajuste ao altímetro 1.0 no 5. Para 3.000 pés, 1.0 no 5, 2782. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, pista no 0, tá? 3-8-9. Já liberada a velocidade. Prato. Assistindo agora a Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, Rio 5974. Decimal 8. 308, boa noite, tanto 3895. Rio 5974, na final da 10, estabilizado, trem baixado e travado. Rio 5974, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 099. Autorizado pouso na pista 10, Rio 5974. Controle Salvador, boa noite, tá 3895. Contato radar, submantenha nível 340 via saída da Delta. 340 via Delta, 3895. Azul 2782, autorizado sinal LS, desça para 2000 pés, permanece no 015 ajuste, reporte localizador estabilizado, azul 2782. Para 2000 pés, autorizado ILS, no 015 no ajuste, vai reportar 2782. Motiva fora da minha área de jurisdição, vou ir direto Leda, 3895. Leda, obrigado, tá? 3895. Eu compreendi o seu, está na pata, é isso? Não, doutor, eu vou trabalhar em Santana, aqui para o Batalhador, agradeço a grande parte, Lima, agora está na cobrança, foi uma mais hora, mas está na pata. Fortaleza, sem informação alfa, está na posição lá. Cheio para o São Salvador. 1096, autorização Fortaleza, sente da alfa, posição 9. Boa noite, autorizado Salvador Fortaleza, 370, via autorização 119, decola fita na zero. Curva esquerda, sai da Momo, transição frote. Controle 120, décima 8, transponda 5471, 1096. Autorizado, Fortaleza, nível 370, vai na presa do Lula 9, decola do 10, curva esquerda na Momo, transição frate. Controle 1208, transponder 5471. Portão 9, champion, para que estiver sendo. Bora. 782, boa noite, vento 1-70-129, Leonardo, pista livre. 7, aguardando livre pouso, 2782. Rio 5974, autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3, solução 6 ou 1000. Alfa Kilo para o Pátio 3, solução 6 ou 1000, Rio 5974. 1272, pistão no zero, livre pouso, outro zero. Livre pouso, pistão no zero, azul 2782. Salvador, boa noite, Golan 73, 804, formação Alfa, transição Galeão, pronto, cópia. Golan 73, reto, ajuste de 8905, 973. Presente no 5, chame agora o centro Recife na frequência 125-45. Caso negativo, chame 26-85. Boa noite. 2545-2685, boa noite. 3-2-8-5-5. Na escuta do azul 2782. Chega vertigo para o TEC 3, atenta ao sinalizador, não conseguiu contato com o celular? Ah, chama desculpa, eu até coloquei a frequência aqui, mas esqueci de chamar. Eu estava fazendo outros procedimentos. Tranquilo, pode estacionar a frequência livre no TEC 3 durante. Ah, obrigado, tá. Equador 2, 4235, Fartango, 260 para 160, bom. Boa noite, Azul 4235, acione identificação, desça via chegada Bonf para 4.000 pés, altímetro 1015. Via chegada Bonf para 4.000 pés, altímetro 1015, Azul 4235. Via chegada Bonf para o nível de voo 050, altímetro no 015. Rio 20, Gondo 246, vai descer via. Pode falar Lagoinhas, Gondo 246? Obrigado. Pode falar Lagoinhas, Gondo 246. Libera a velocidade de descida pro Gondo 246? Liberado, número 2 na aproximação. Ok, número 2. O aeronave à frente está em que posição? Taxi, voo no 096, 141 na borda, 3 horas e meia, alternação esse. Apenas para ouvir? 141. Taxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, Chimitou e 1195, ajuste de altímetro, 1095. Índia e Alfa, no ponto de espera, 7295, voo no 096. Bono 096, ponta de espera do 10. Norte Bono 096, cruzada ali, área e decolar, visto 10, vem para uma centena com 8 nós. A linha decola 10, Bono 096. 04, autorizado, senhor. Valeu, 0973. Chame 6313, ponto para cópia. 313. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340, via Presolo 10, Taubaté. Decola pista 0, curva à direita, saída da Eolida. Motiva, controle 120.8, transponder 5513. Via o Presolo 10, Taubaté. Autorizado, Salvador para o Guarulhos. Está correto, chame pronto para puxar o funcionamento. Presolo 10, Taubaté. Graças. Azul 4235, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado ou no localizador, X-Ray B10, Azul 4235. 1246, autorizado para 4000 pés, altímetro 10 no 5. 1515, 4000, 1246. Decolou os 36, chame 120.8, bom voo. 208, boa, boa, 019. Passou, boa noite, voo no 096, 1604. Voo no 096, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo para nível de voo 370. Via para 370, voo no 096. Gol 1973, autonomia 0339, Guarulhos, 1134 a bordo. Taxi autorizado via Jundiaí Alfa até ponto espera, no ponto espera chame todos, frequência 11895, ajuste de altímetro 1095. Taxi Jundiaí Alfa, ponto espera, atenção no 0195, ajuste no 095, gol 1973. Na aproximação, sem condição de voar frutinho no momento. Mantenha a saída Momo, pelo 096. Mantenha pelo 096. Fortaleza, Gol 973, ponto espera. Perdão, Salvador, Gol 973, ponto espera, pista no zero. Ponto rocha. Vamos chegar no 973, outro zero LA e decola, pista no zero, vento uma centena, 10 nós. 7, ali decola, pista no zero, Gol 973. Sua frequência número 8, décima 9, 5. Décima 5, boa. Estou em Salvador, Gol Azul 4235, final do ILS X-Way, pista no 0, 8 milhas. Norte Azul 4235, continue a aproximação, aguarde autorização de pulo. Banho da Gol iniciando a rolagem. Vem para uma centena com 10 nós. 7-4235, avançando. Localizado no curso localizador. O ajuste permanece no 015. 1015, chamada estabilizada ILS 2000, autorizado, Gol 246. 5972, na escuta de Salvador. Salvador, boa noite. Boa noite, Xanel 624, acione identificação. Desce via, chega da Mari para nível de voo 050. Desce via para o 050. Infelizmente, no momento, eu não tenho condições de autorizar o senhor voar a Duna, porque eu tenho tráfego na posição, prosseguindo na Starbase, sem comunicação bilateral com este controle. Caso ele venha entrar em contato, a gente autoriza uma prova mais à frente, ok? Não, obrigado. Nada. O Vando 246 pode voar a Duna para interceptar? Mantenha Star Mario no 2, Star Golf no 246. Vai lançar. 5972 na escuta de Salvador. 5972, boa noite. Final de 3 milhas, Azul 4235. Pista livre pouso autorizado, Azul 4235. Livre pouso, pista 10, Azul 4235. Problema 73 de pouso 4 horas, chame 120 de pouso 8 milhas. 208, obrigado. 9-8-0, previsão Recife 350. Prezado, Salvador Recife 350, avião presulou 17, decola pistão a 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120-8, transponder 5521. 5, 5972. Canadá Recife, 4 metros, velocidade do arquivo. Autorizado, pelo. Boa noite, Gono 888, informação alfa. Boa noite, Gono 888, acione identificação, desça via, chegada Bonf para o nível 050, ajuste no 015. 050 com 1015, Gono 888. Ok. Xanana 224 na Pro de TAP, tá presente. TAP tá presente, 6284, obrigado. TAP. Controle Fortaleza do Gol, perdão, controle Salvador, o Gol 973, boa noite, decolado Madael, cruza 3300. Gol 973, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Via da El 360, Gol 1973. Está autorizado o final ETS, chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 18, 95, ó. Valeu. 246, estabilizado, INS. Resgate 235, Solos 43, chame no 21 na décima hora. 21 na 4235. 3545, alterne a 2000 na décima 85, gol 1096. 2545, 2685, 09 confirmando 1015 ajuste? Sim, 1015, 2572, desça para 2000 pés, altímetro no 095, está autorizado o sinal LS e a costa localizador. 2095, DDLS, pode voar, dona? 5972, sobre restauração, curva esquerda e voo na proa 205, o limite ao localizador. Esquerda 224, descida autorizada até 3000 pés, altímetro no 015. 8888, desça para 4000 pés, altímetro no 015. 4015, gol 882. Salvador, clearance, 814, Europa 083. Europa 084, wait for clearance. Autorizado Juliette, portão 09. Autorizado Juliette, portão 09, azul 4235, 251, gol 1973. Pois resulta autorizado por Chebeca, 6313. Alô, Salvador, gol 1246, boa noite, Silva. 1246, 246, Alfa Juliette, portal 02. Alfa Juliette, portal 02, do 92 Catalanha. Aéreo Alfa 084, right to copy. Right to copy, Aéreo 084. Alfa 084, clear to from Salvador to Lima Echo Mike Delta, via Brazil 10, then as filed. Flight level 370, full departure, then depart transition. Departure from runway 10 after departure. Left turn, squawk code 5514. And solid approach control, frequency 120.0. Via clear to Lima Echo Mike Delta via flight plan route, flight level 370. Departure will be Puka, transition CPAR, left turn after departure, cooking 5514, and departure frequency 120.80, Europa 084. Brazil 10370 flight level, correct. Feedback correct, coming for pushback and start gate number 112. Okay, confirm flight level, Europa 084. 370. Fly up to 10. Localizador Rio 59, 7 baixo. Agora com a torre 1995, Rio 5972. 2895, grato. Axo 6313, 1, 3, 4, 5 horas, alterna o Galeão. Né, 63, 13, autorizado táxi até o ponto de espera da 0, via Índia Alfa. Ponto de espera da 0, chama a torre Salvador, frequência motor 118.95, ajuste do altímetro 10, 15, tenta um bug da Gol, parque ano 02. Parque Índia Alfa, ponto de espera de 295, coxa, né, 63, 13, obrigado, boa noite. Europa 084, we are ready for pushback and startup, please confirm frequency. Europa 084, we understood that you are ready to push back and start. You are clear on gate number 11, call me this frequency to taxi. Roger, clear for pushback and startup, we will call you for taxi, Europa 084. 2924, número 2 para Pulo, eu sou o Marido, está livre. Eu estou em Santana, com o outro lado. when clear to start, okay? Maroba 084, I understood that you were going to call when you are ready to start up. Fala 224, fala 56, zero direito em 121, decimal 1, fala. For your taxi by Apron, number 1, India and Alpha, and then we tower 118.5, direct 1015, Europa 084. Suba para nível 340, por UED de Leda. 340, mando Leda. 58, chame 1208, por favor. Muito boa noite, está 3305, autorização Recife Centro da Alfa. É 3305, aguarde 4 em 1 minuto. Trata a Ring Miller do Pac-Fob. Juliette Serra, aciona identificação. Essa via, chegada Mari para nível de voo 050, ajuste 1015. Papa Tango, Tango, Juliette Serra. 050, Mari, vamos ao SA. Tá, aeronave. Tem a minha 09 e vai pro 03, eu tirei a minha 224. Triplo 8, solo Verona, chame na 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, obrigado por trabalho, gol 1, 8, 8, 8. Salve, Salvador, boa noite, 1, 8, 8, 8, tem Francisco. 1, 8, 8, 8, Alfa, é quartinho da Juliette. Alfa, Anta Juliette, Bono 882. Salvador Tower, muito boa noite, Europa, Giro 84, ready for departure, runway 1. Copa 084, right clear, traffic cut from 810, range 110 degrees, 09 knots. Paripuca, Jama, Aracaju para Recife. Estamos averiguando o problema com o suporte. Salvador, boa noite, de Mike Yankee Romeo. Mike Yankee Romeo, prossiga. Estamos na ponte 10, autorização de rebote para a remota número 12 do Pachona. Sou Juliette, Golo 888. Golo 888, ingresso Juliette, portão 08. Juliette 08, Golo 888. O Mike Yankee Romeo confirma a posição que está, para onde vai? Estamos na ponte número 10, solicitando a remota número 12. Despacho principal? Afirmativo. Yankee Romeo, Mike Yankee Romeo, aguarde só um minuto. Ok, gente, não aguarde. Identificação, essa via chegada a Mari para nível de voo 050, altímetro no 05. Via para 050 com 1015, Bruno, Ono Reserva identificou, poderia voar direto para ITAP? Negativo, mantém a estar Mari, seu número 2 na aproximação. Excelente, obrigado. Batendo o tango Juliette C, adesa para 4000 pés, altímetro no 015. 4000 pés, 0015, tango SA. Eu chamei a 3 no 3, chamei o centro Recife, frequência 1-3-3-2-5, alterne 1-2-5, décima 1. 3-2-5-2-5-1, obrigado, boa noite. Salvador, 180, Europa 084, passing 1800 and climbing up to 370, Fuka departure. Europa 084, we have contact on departure, climbing to level 370, Fuka, meeting Fuka departure. Fuka departure, flight level 370, Europa 084.